lanterna que existe além do véu. Como é maravilhosa esta terra, é o céu. Jesus é meu companheiro nesta peregrinação, pois só Ele é a minha força, meu escudo, minha salvação. O caminho é muito longo, vou levando minha cruz. No final desta viagem me espera meu Jesus. Os espinhos que surgirem nesta minha caminhada serão pedras preciosas em minha coroa adornada. Serão pedras preciosas em minha coroa adornada. Serão pedras preciosas em minha coroa adornada. Serão pedras preciosas em minha coroa adornada.